Maravilha, maravilha, estamos de volta, o Mundo Sertanejo está no ar. Um beijo para minha querida Luza Pardinho, em Vargem Grande do Rio Pardo, Minas Gerais, ouvinte da VGFM. Muito obrigado a todos vocês pelo carinho, viu? Meu amigo Jarbas Pereira, em Paraguaçu, Minas Gerais, também ouvindo o nosso programa. A todos vocês, ouvintes do Brasil inteiro, o programa Mundo Sertanejo recebe essa dupla que canta bonito, indicação do meu amigo Cleison Ferreira, do Túlio Soares. Eles são da São Sebastião Web, em São Sebastião, Distrito Federal, nossa parceira que exibe também o nosso programa. Mundo Sertanejo recebe Jason e Renan para cantar bonito. Aê, meus amigos! Sejam bem-vindos! Obrigado. Obrigado, Diego. Prazer estar participando aqui do seu programa Mundo Sertanejo, né? Que legal. E a dupla Jason Renan agradece desde já pela oportunidade. E é isso aí, vamos. Muito bem, o Cleison Ferreira fez contato com a gente, comigo, a nossa produção, e disse: olha, a dupla canta muito bem, merece todo o nosso apoio. E a gente fica feliz de receber vocês aqui, viu, Renan? Eu que agradeço o privilégio que você deu isso pra gente. E a gente está muito feliz para estar participando desse programa com vocês aqui. Maravilha. A dupla, Jason e Renan, tá cantando junto há quanto tempo? Na verdade, Diego, a dupla tem pouco tempo, né? Sim. Eu, junto com ele. Eu já conheço o Renan há muito tempo, a gente já tocou junto em outras bandas, assim, mas como músico. Ah, vocês são músicos. E agora resolvemos montar a dupla, né? Fazer o nosso próprio trabalho. Oh, maravilha. E carreira como dupla. Maravilha. E começando aqui no Mundo Sertanejo, para o Brasil inteiro, nós temos milhões de ouvintes diários. Legal. Graças a Deus, nosso programa é sucesso em toda a rede, né? Então, a gente fica muito feliz em abrir o espaço também para os nossos amigos que estão batalhando. Essa música, Laçar, Puxar e Beijar, é a autoria de vocês? Isso sim, é uma autoria, minha autoria, né? Eu, Jason, e fiz essa música aí para mostrar um pouco nas baladas aí como que acontece e tal. Isso é coisa de cabra danado, né? Essas coisas, quando ele fez essa música aí, essas músicas que saem, é de vida que a gente vai passando e vê amigos passando por isso, e conta a história pra gente, né? E aí o parceiro foi lá e fez essa música. Muito bem. Laçar, Puxar e Beijar. Cantam bonito, Jason e Renan, no Mundo Sertanejo. Laçar, puxar e beijar. Depois é só levar pro cantinho da balada onde o bicho vai pegar, laçar, puxar e beijar. Se liga na ideia, vem com Jason e Renan que a gente vai te ensinar. É isso aí, parceiro, a onda agora é laçar, puxar e beijar. Tamo junto, parceiro, vamos nessa. Bora, menino. Cê tá perdendo tempo, vamos chegar junto, assim eu não aguento. Se liga na ideia, não precisa gelar. Escuta aí, parceiro, que agora eu vou falar. Olhe e repare, preste atenção na mina. Quando ela vacilar, você já cai pra cima. Beleza, tô firme, vamos dar ideia. Vamos chegar junto, demorou, então já é. Laçar, puxar e beijar. Depois é só levar pro cantinho da balada onde o bicho vai pegar. Laçar, puxar e beijar. Se liga na ideia, vem com Jason e Renan que a gente vai te ensinar. Laçar, puxar e beijar. Depois é só levar pro cantinho da balada onde o bicho vai pegar. Laçar, puxar e beijar. Se liga na ideia, vem com Jason e Renan que a gente vai te ensinar. Perdendo tempo, vamos chegar junto, assim eu não aguento. Se liga na ideia, não precisa de lá. Escuta aí, parceiro, que agora eu vou falar. Olhe, repare, preste atenção na minha. Quando ela vacilar, você já vai pra cima. Beleza, tô fim, vamos dar ideia. Vamos chegar junto, demorou, então já é. Laçar, puxar e beijar. Depois é só levar pro cantinho da balada onde o bicho vai pegar. Laçar, puxar e beijar. hoje só levar o cantinho na malada, onde o bicho vai pegar laça, puxar e beijar. Se liga na ideia, vem com tiço e rena, que a gente vai te ensinar laça, puxar e beijar. Maravilha, ouvimos aí Jason e Renan cantaram bonito. Rapaz, que moda boa. Vamos cantar um pedacinho ao vivo dela, vamos? Vamos sim, vamos lá, vamos fazer. Ao vivo, vamos lá. O que cê tá olhando, cê tá perdendo tempo. Vamos chegar junto, assim eu não aguento. Se liga na ideia, não precisa gelar. Escuta aí, parceiro, que agora eu vou falar. Laça, puxar e beijar. Depois é só levantar o cantinho da balada, onde o bicho vai pegar. Laça, puxar e beijar. Se liga na ideia, vem com Gisu e Ana, que a gente vai te ensinar laça, puxar e beijar. Segura, peão! Rapaz, realmente vocês cantam bonito, dueto perfeito, parabéns, viu? Obrigado. Vocês tocavam juntos em alguma banda e decidiram, então, formar a dupla, né? Na verdade, o Geis, ele veio de São Francisco, Minas Gerais, nós dois somos mineiros. São Francisco, mineiro. Nós temos a Beira Rio FM, nossa parceira que exibe o nosso programa lá, aliás, duas vezes ao dia, viu? Nosso amigo Zé dos Passos, a Conceição, toda a galera da Beira Rio FM que exibe o nosso programa aí em São Francisco, Estadão de Minas Gerais, com muito sucesso. E, Jason, você é natural de São Francisco? Isso, sim, sou natural de São Francisco, Minas Gerais, né? Muito bem, viu, para Brasília começar a carreira, né? E aí, muito bem ao lado do Renan, né? Bom, na verdade, eu encontrei ele aqui em Brasília. Já, a gente é conterrâneo lá, né? Ah, você também é de lá, Renan? De lá. Só que aí é o seguinte, ali fica 40 quilômetros da cidade dele com a minha. Qual a sua cidade? A minha é Pintópolis. Pintópolis, né? Muito bem, muito bem. Sejam bem-vindos a Brasília, ao Mundo Sertanejo, de Brasília para o Brasil inteiro, né? Obrigado. Essa música Não Vou Mais Insistir. Por quê? Tá desistindo, né? Na verdade, isso também é uma música de autoria minha, né? Ah, sua. Aquela garota que fica fazendo charminho e tal, aí você diz pra ela, olha, não vou mais insistir não, se quiser vem atrás. Vamos pra aí mesmo. Vamos conferir essa música no CD. Cantam bonito aqui no Mundo Sertanejo. Jason e Renan, Não Vou Mais Insistir. Responda essa mensagem, por favor. Eu ligo pra você a toda hora, mas você não quer saber como eu estou. Desculpa, eu não queria incomodar, que às vezes fico a me perguntar, será que você me ama ou está sofrendo? Desculpa, eu não vou mais te procurar, minhas palavras não irão adiantar, até você descobrir o que está perdendo. Não vou mais insistir, eu quero o melhor pra mim, não tô nem aí mais pra você. Chorar quando me perder, mas vou te dar uma dica: a fila anda e a catraca gira. Quando me quiser, vai pro final da fila. Você me ama e está sofrendo. Desculpa, eu não vou mais te procurar. Minhas palavras não irão adiantar até você descobrir o que está perdendo. Não vou mais insistir. Eu quero o melhor pra mim. Não tô nem aí mais pra você. Depois não adianta chorar quando me perder. Mas eu te dou uma dica: na vila anda e a catraca gira. Quando me quiser, vai pro final da fila. Mas eu te dou uma dica: fila anda e a catraca gira. Quando me quiser, vai pro final da fila. Estamos apresentando Mundo Sertanejo. Voltamos a apresentar Mundo Sertanejo. Maravilha, estamos de volta. Mundo Sertanejo está no ar. Hoje o programa abrilhantado por essa dupla de Brasília para o Brasil inteiro, que canta bonito. São dois mineiros, meus conterrâneos, né? É, eu sou de Unaí, Minas Gerais. Eles são de São Francisco, Minas Gerais. São Francisco e Pintópolis. Essa dupla que realmente... canta bonito, lançando o primeiro CD para o Brasil inteiro, através aqui do Mundo Sertanejo. E é claro, nosso amigo Cleison Ferreira, não é bobo não, viu Cleison? Você tem visão, você sabe que a dupla canta bem, pode acreditar, viu? Você e o Túlio, toda a equipe da São Sebastião Web, exibindo o nosso programa de São Sebastião, Distrito Federal, para o Brasil e para o mundo. Meus amigos Jason e Renan, no show de vocês, já estão fazendo shows, né? Já são músicos experientes, vindos de bandas já famosas, né? Vocês já têm grande experiência de palco e agora cantando suas próprias canções. No show de vocês, qual o modão sertanejo assim que não pode faltar, daqueles que a galera grita, levanta a latinha e canta junto? Tem muitas modas boas, né? Mas tem uma moda assim que o pessoal gosta muito, que é uma música de... aquela assim, ó. Eu quero que risque meu nome da sua agenda. Esqueça o meu telefone, não me ligue mais. Porque já estou cansado de ser o remédio pra curar o seu tédio quando seus amores não me satisfaz. Cansei de ser o seu palhaço, fazer o que sempre quis. Cansei de curar sua força quando você não se sentia feliz. Por isso é que decidi que o meu telefone corta. Você vai discar várias vezes, telefone mudo não pode chamar. Que vozes abençoadas, hein? Melodiosas, parabéns. Obrigado. Jason e Renan. Muito bem, o Janiel babando ali, vendo vocês cantando, filmando, fotografando. Parabéns, Jason e Renan, por esse conjunto de voz fantástico, viu? Começaram tocando em Minas Gerais, vieram pra cá e continuam aqui, né? O Jason, na verdade, ele começou como guitarrista de muitas bandas, né? E eu sempre toquei em barzinho, fazendo violão, viola, né? Tocando por... Toca viola também? Toca, a gente toca viola. Viola caipira? Tem, viola caipira. Ando devagar, isso, porque já tive rumo pressa. Risca o dedo da viola pra nós, então. Vamos pegar a viola aqui, então. Aí, pega a viola. A garganta tá meio irritada hoje, viu? Mas é assim mesmo, porque a gente fala muito, canta muito. O clima em Brasília muda todos os dias, né? Vamos riscar o dedo da viola, Jason e Renan do Mundo Sertanejo. Vamos lá, vamos ver. Vamos tocar qual aí, Renan? Da viola caipira. Dá uma afinadinha na bichinha. Isso, afina a bichinha aí. Mundo sertanejo é assim, ó. Todo mundo à vontade. Canta muito, fala muito. Enquanto você afina a viola, vamos ouvir aqui do CD de vocês. Sim. Bota Preta. Bota Preta do CD de Jason e Renan. Cantam no Mundo Sertanejo. Passo na loja, bem em frente uma vitrine. Comprei uma bota preta e também foi um biquíni. Eu virei ela para experimentar. Disse que a bota preta machucou seu calcanhar. Comprei uma bota preta que é pra você ir na praga. Um dute bota preta, você diz que machucava. Comprei uma bota preta que é pra você ir na praga. Um dute bota preta, você diz que machucava. Comprei uma bota preta que é pra você ir na praga. Um dute bota preta, você diz que machucava. Comprei uma bota preta que é pra você ir na praga. Um dute bota preta, você diz que machucava. Simbora, Leitinho! Toca uma bandeira pra nós aí! Essa garota não existe quem aguenta. Quando entra numa loja, não acata o que sustenta. Ela quer comprar tudo que os olhos veem. Nunca mais eu vou no shopping fazer compra com você. Passo na loja bem em frente uma vitrine. Comprei uma bota preta e também foi um biquíni. Dominei ela para experimentar. Disse que a bota preta machucou seu calcanhar. Comprei uma bota preta que é pra você ir na praga. Quando te bota preta você diz que machucava. Comprei uma bota preta que é pra você ir na praga. Quando te bota preta você diz que machucava. Comprei uma bota preta que é pra você ir na praga. Quando te bota preta você diz que machucava. Comprei uma bota preta que é pra você ir na praga. Quando te bota preta você diz que machucava. Maravilha, maravilha, que moda boa, bota preta. Essa é bem pra cima dançante, hein? Canta um pedacinho dela aí, o refrão pra nós, ao vivo. Bota preta, Jason. Comprei uma bota preta que é pra você ir na praga. Quando te bota preta, você diz que machucava. Comprei uma bota preta que é pra você ir na praga. Quando te bota preta, você diz que machucava. Ê, bota preta. Autoria de quem é essa? Essa aí é de um amigo nosso, Adelson Cardoso. Adelson Cardoso, de Brasília, compositor de Brasília? Isso, moro de Minas também, mas moro em Brasília. Rapaz, Minas Gerais só dá artista bom, hein, senhor? Já trabalhei com ele já algumas bandas aí. Você deu a música pra gente gravar. Ah, muito bem. É, agora que o Renan já afinou a viola caipira, vamos solar uma viola e cantar uma moda bonita, uma mais raiz, assim. Qual no show de vocês se não pode faltar? Uma das? Tem. Amor de Primavera, de Baltimore. Essa é boa demais. É uma das músicas mais pedidas aqui no nosso programa, do De Paulo e Paulino, nas vozes de Jason e Renan, ao vivo no Mundo Sertanejo. O homem toca viola mesmo, hein? É, Janel? É. O amor de primavera não termina no verão. O outono ele floresce. No inverno é só paixão. Eu pensei que fosse fácil esquecer daquele amor. Mas quando vem a saudade, foi demais a minha dor. Mas quando veio a saudade, foi demais a minha dor. Oh, comigo no Mundo Sertanejo. Parabéns pelo vozeirão, viu? Obrigado. Jason e Renan, dupla que canta bonito. É, meus amigos, agora os contatos para shows, nossos contratantes, os contratantes do Brasil inteiro que queiram levar o show de vocês. Telefone, rede social, fique à vontade. Tem o telefone, é fixo, né? 333-35-0130-8562. É o 61, né? 61. 61, repetindo. 5515. 61-3-33-35-0130. Para você contratar, para vocês contratarem essa dupla que canta bonito de Brasília, pro Brasil inteiro, Jason e Renan, lançando o primeiro CD aqui no Mundo Sertanejo para os nossos milhões de ouvintes. Ligue no 61-3-33-35-0130. Contrate esse show. Vale a pena, viu? A dupla canta bonito, tem uma produção de palco bacana, eles já vêm de bandas famosas como músicos, portanto, tem boa experiência no palco, cantam bonito, são instrumentistas. Vocês são de parabéns, tá, meus amigos? Obrigado. Dueto, vozes lindas, abençoadas, que Deus abençoe, abra todas as portas do sucesso para vocês, que vocês merecem, viu? Obrigado. E podem voltar mais vezes aqui no Mundo Sertanejo, as portas estarão sempre abertas. Leve um abraço ao Cleison Ferreira, ao Túlio Soares, aos nossos amigos lá da São Sebastião Web, em São Sebastião Distrito Federal, que é também a nossa parceira que exibe o nosso programa, viu? É, Jason e Renan, fiquem à vontade aí, o microfone à disposição, para vocês mandarem alô, fazer as considerações finais. Fique à vontade. A gente não pode deixar de agradecer, né, ao Cleison, ter intermediado a gente até você, e agradecer a você também pela oportunidade de estar aqui participando do seu programa. O nosso papel é esse, viu, Jason? É abrir espaço para os nossos amigos, viu? É, todos os nossos artistas que vêm aqui sempre são bem recebidos, artistas já famosos, artistas que estão começando a carreira. O nosso espaço aqui é para os artistas divulgar seus trabalhos. Queria falar também para o pessoal, procurar aí o Jason Renan no Facebook, né? Os meios de contatos aí da internet. Adiciona o Facebook, MP3, lá, né? Já tem os contatos Renan, todos. Contato, palco MP3 também, CD da dupla Jason e Renan, para quem não conhece ainda. É só pesquisar lá, né? Jason e Renan. J-E-S-S-O-N. Jason e Renan. Fácil demais, né? No Facebook. Fácil. Estão construindo o site, né? É, com certeza, brevemente o site também no ar. Então, olha, vocês, amigos que queiram conhecer melhor essa dupla fantástica, acessa aí no Facebook Jason e Renan. E você pode telefonar também para a dupla, os contratantes de shows, no 61-3355-0130 e 3335, perdão, 3335-0130. Um abraço aí, o Genilson, né? Janiel, que é o produtor da dupla, e vocês estão convidados a vir mais vezes, tá bom? Sucesso, meus amigos! Muito obrigado. Um abraço, meus amigos. Jason e Renan, sucesso, cantam no Mundo Sertanejo. De novo em meus braços, Jason e Renan, cantam. Sem minha mulher e

carne é fraca, nossa. Assim você acaba me matando. Você nem faz ideia do que eu tô imaginando. Ai, não tô valendo nada, vixe. A minha carne é fraca, nossa. Assim você acaba me matando. Você nem faz ideia do que eu tô imaginando. Ai, meu Deus do céu, não tô valendo nada, vixe. Como a minha carne anda fraca, nossa. Assim você acaba me matando. Você nem faz ideia do que eu tô imaginando. Maravilha, maravilha, Mundo Sertanejo está no ar, estamos de volta e depois dessa entrevista fantástica com esses meninos de Brasília para o Brasil inteiro, Jason e Renan, cantam bonito, né? Vamos continuar tocando as modas deles aqui. Quem vai cantar agora? Maione e Duarte, meus amigos de Goiânia, para o Brasil inteiro, tem. Vamos ficando por aqui, Mundo Sertanejo volta amanhã com mais um programaço no seu rádio. O nosso amigo de Brasília pro Brasil inteiro, Jota Neves, vai encerrar o programa cantando essa música, que é muito pedida aqui no programa. Jota Neves canta O Avião, a pedido da minha querida Márcia Gomes, de Primavera do Leste, Mato Grosso. Ela quer ouvir essa música, oferece para todos os nossos ouvintes. Canta, Jota Neves, O Avião. Tchau, Brasil! Avião, me diz.